pela fé, vivemos cada dia, pois assim chamado obedeceu e pela fé se justificou. Pela fé, seguindo sempre eu vou. Pela fé em Jesus. Pela fé, atravessar.